queria apenas na força. Fez sua vista grossa, virou as costas. Mas aê, malandrão, bate o pé quem tem razão. O certo não teme não, o justo me deu a mão. Dinheiro não nos compra, amigo da onça. Temos moral e proceder, isso é o que conta. A gregos e a troianos não, nem eu agrado. Vê Jesus com toda a sua bondade crucificado. Correu pelo certo, morreu pelos errados. E do errado só levou os pecados. Se é livre o arbítrio, com ou sem Cristo, no fim tem alguém que vai pagar por isso. Eu sou simples mortal, mas sei meu lugar. Eu posso colocar, mas só Deus pode julgar. A palavra pesa, se é pela justiça. Se colhe o que planta e no fim hasta la vista. Vejam só, até onde foi a paciência de Jó. Não há monada ao seu redor, só Deus Pai. E só incrível, fantástico, por isso é registrado. Abraão, seu filho, quase foi sacrificado. Humilhado, sofredor, mesmo com a dor, até o fim honrou a quem acreditou. Veja lá, Madalena, sob pedradas, a sabedoria acalmara um bolinho com as palavras. Quem tão puro a ponto de a julgar? Na pureza, sábio pra perdoar. Noé estava lá, blefando pra muitos loucos, gastando seu tempo, cortando troncos, construindo a arca. Assim teria que ser, salvo o mais puro pecador, padecer. Amanhã, depois, quem sabe então, vejam lá, se terá alguém pro meu final contar. O puro, o justo, o salvo liberta, testemunha ocular do final do inferno. Aqui é o inferno, é o fim do inferno, final do inferno. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós. Falsão, pode crer, tô de pé. Nações e montanhas são movidas pela fé. A serpente vem no arrasto, leva o homem e a mulher. Persistir no erro é burrice ou não é? José, invejado pelos seus próprios irmãos, arrastado pra cilada, essa é a mínima compaixão. O mal que para o bem veio, não foi? Humilhado, sacrificado pra vitória depois. Do mundo e suas voltas, acorda mané. José virou rei, é ou não é? Um coração puro e sincero como poucos, ó. Na opor de vingança o perdão foi o melhor. A mínima mágoa no seu coração, aliviada com o calor do perdão. Enquanto Zé Bobinha pedejava a cruz, no canalha fardado cuspiu em Jesus, ó. Aos 45 do segundo arrependido, salve perdoado é Dimas o bandido, bandido. Logo após a tempestade, toma o céu. A natureza enfurecida ameaça Israel. Minutos em vida e o último suspiro, o pedido ao pai do seu filho. Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. 2011, o pedido foi atendido. O rei dos reis é por nós, bandido. Quem sabe então te falte conhecimentos. E a você, pai do mel, então eu lamento. Pai, justiça e liberdade, eu peço quem é sabe. Pra todos os irmãos que se encontram atrás das grades, CV, URL, respeito, honra, pode crer. Que Deus Pai possa nos fortalecer com união. Venceremos a opressão, pois o justo tá com nós, sangue bom. Moisés parecia não ter mais saída, mas não desacreditou até o fim da sua vida. Foi na fé, e na fé abriu-se o mar pros leal atravessar. E no comando da Natu, com céu preto ou azul, dos pombos orobu, cê sabe, true. Quem andou sob o mar, sem esqui ou boiar, sem balão flutuar, sem asas pra voar, pilotou um lugar onde você vem morar. E alguns abusar e desacreditar. Que Deus Pai possa nos perdoar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é sábios pro lugar onde a mãe virgem na manjedoura veio o colocar. Os tru daqui juntos com os tru de lá, das profecias que vinham se concretizar. Na humilde eu sou a raiz, conheço o rei daqui. E não é você, bandidão infeliz. Quer conhecê-lo então? O D, o poder. Pode perceber o ser desmerecer. No vale eu posso andar, na fé não me abalar. E a direita e a esquerda milhares vão se deitar. E eu vou firmão com Deus Pai no coração, pedida ao Redentor o seu perdão. Que nem sequer no deserto caiu em tentação, mesmo chamado pela mais rara sedução. No momento de dor e aflição continuou leal, João. O mesmo com Daniel na cova dos leão, que por acreditar obteve a salvação. Testemunhas em vidas por provas presenciadas, vidas mudadas, milagres alcançados. É, negou, ninguém é mais que ninguém. E o tapete que eu piso, você pisa também. Fé no enviado de Jerusalém, que o pecador fez refém e pregou sempre o bem. Da cada 10, 50 maldade, a mãe dos pecados, capital é a vaidade. Mas meu objetivo não é nós contra nós. Sigo firme na guerrilha, porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será?